Yeah! Mixtape, profeta de calça larga. Ministério Juninho do Terra, irmão. Falando a verdade. Boa a quem doer, parceiro. Que muitos não querem ouvir o que eu tenho a dizer, pois eu não sou mais um artista gospel querendo se aparecer. Eu sou mais uma ovelha que vive em meio a lobos. Infelizmente, muitas igrejas viraram covis. Muita gente diz ser de Deus, mas não é. Impostores da fé que há muito tempo perderam uma diretriz. Tipo, uma porca que foi lavada e voltou pra lama. Tipo, uma princesa que virou uma meretriz. Esquisito, povo infeliz que ferem outras pessoas. Suas atitudes não são nada boas, elas são pedra de tropeço. Irmão, minha ministração é dura, eu sei. Por isso eu pago um alto preço pra levar a mensagem que Deus confiou a mim. O cajado é pesado, mas quem me deu foi Elohim. Ele diz, Juninho, por que clamas a mim? Ergue o cajado, abre a boca que eu falarei por ti. Não vou perder o cajado que Deus pôs na minha mão. Se eu poupar o lobo, as ovelhas morrerão. Não é só na política que tem corrupção. Por trás do altar também tem muito ladrão. Não vou perder o cajado que Deus pôs na minha mão. Se eu poupar o lobo, as ovelhas morrerão. Mas se possível, mas a verdade sempre vai. Se possível, mas a verdade sempre. Ministério Juninho do Terra, irmão. Mixtape. Sei que ninguém esperava um profeta de calça larga. Pra muitos eu sou um escândalo, uma peste, uma praga. Que ameaça a plantação de ganância dos fariseus que me odeiam e dizem que eu não sou de Deus. Pois eu não ando com eles, não faço parte da panela deles. Por isso tentaram me parar várias vezes, irmão. Se perseguiram Jesus antigamente, é claro que comigo não seria diferente. É fato, nosso povo é místico demais, religioso demais, presa fácil pra Satanás. E tem mais, é a pegada, a massagem de ego, o que o faz espiritualmente cego, incapaz de reconhecer seus próprios erros. Não escuto a voz de Cristo que já fez vários apelos. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Vivam minha verdade e saiam dessa prisão. Mixtape, profeta de calça larga. Não vou perder o cajado que Deus pôs na minha mão. Se eu poupar o lobo, as ovelhas morrerão. Não é só na política que tem corrupção. Por trás do altar também tem muito ladrão. Não vou perder o cajado que Deus pôs na minha mão. Se eu poupar o lobo, as ovelhas morrerão. Vai, se possível, mas a verdade sempre. Vai, se possível, mas a verdade sempre. Contra as minhas ministrações sempre usam o versículo de que só Deus pode julgar. Ninguém aqui tá julgando, irmão. Nosso ministério visa exortar dentro da palavra de Deus. Se você não compreende, então rasgue da sua Bíblia a passagem que Jesus entra no templo, aleluia, com um chicote de três dobras, botando para correr todo mundo que estava fazendo comércio dentro da casa do Senhor, a qual ele disse que seria chamada de casa de oração. Casa de oração, não covis de lobos salteadores. Lobos salteadores. Lobos salteadores.